Bom, boa tarde aí, gente, que agora é a entrevista de tarde, então é boa tarde. A gente vai entrevistar hoje o Jomon, entendeu? Que eu escolhi essa pessoa pra entrevistar, que já é um membro antigo do clã, entendeu? Já tá aí há quase um ano. Vai estar eu aqui, o Suki, o Fest, só que vai estar meio que ausente, porque ele tá quase sem voz. Ele tá morrendo, dado terminal. Ele tá morrendo, gente, mas não se preocupe, a gente tem a conta. Morrendo é o cacete, ninguém tem minha conta. Você acha que a gente não... Nossa! Como vai, João? Você aceitou de bom grado na entrevista? Obrigado, vamos começar, então. Tá bom, nome. André. Idade. Nome inteiro. Ah, tá. André Aranovich Florentino. Quando você for assinar, você não assina só seu nome, tá? Você assina o nome inteiro. Não sei se você precisa. Meu nome? Ah, e daí? Tem que saber. Então, idade. 15. Naturalidade. Brazuca. E profissão, né, no caso. Estudante. Bom, vamos começar então com algumas perguntas. Desde quando você joga Ragnar, André? Deixa eu ver, acho que tá fazendo uns 4 ou 5 anos por aí. Nossa. Uma coisa assim. Tá vendo como o cara vai dar bunda muito mais tempo que eu? Exatamente, isso aqui é essa pergunta. Só tem um trampo. Isso que você entendeu na época, ele não tinha cartão de crédito pra comprar R$150 em roupa. Mas então, não existia roupa, é uma... não existia roupa, é verdade. E o que te fez jogar RAG? Deixa eu ver. Ah, um amigo meu falou que tava jogando um jogo muito louco. Aí ele falou que tinha um novo exato que seguia ele, aí eu fui jogar pra ver. Eu já conhecia, porque eu conheci no Crunch essa porra. Aí nisso eu queria ver como era. Ah, bom, entendi. E por que a classe Menestrel? Ah, porque eu acordei um dia aí, eu já joguei Private, vi o Vulcão super apelão, aí eu gostei do Menestrel, eu acordei um dia e falei, não, vou criar um Menestrel. Qual era, tipo, deu pra entender que você já tinha uma outra classe antes do Menestrel, qual era? Ah, assim, de classe no Bro... Deixa eu ver, eu jogava no Odin, né, que na época era Chaos, eu tinha um Quininha Noob. Bem noob. Eu tinha do Quininha Noob e fez um Menestrel Noob. No que me usou foi a classe, eu sou aqui, exatamente. Não. Menestrel bolado. E se não fosse o Menestrel, qual classe você jogaria? Eu jogaria, deixa eu ver, ou jogaria de LK, ou se não de Whitesmith, só que os dois são muito caros. Você não consegue bancar o choque de carrinho, é verdade. Mas, então, o que você gosta mais de fazer no Ragnarok? Ragnarok? Deixa eu ver. Olha, eu gosto de ficar andando por aí sem motivo aparente. Eu também queria jogar Ragnarok. Aí é isso aí. Ah, e... Você menos gosta de fazer? Eu menos gosto de fazer no Rag? Ó, cara, upar. Eu falo upar. É a pior coisa que tem no Rag. Por acaso é a principal. É, que tem que é repetitivo isso. Mas o pai é muito chato. O pai é a pior coisa mesmo. Eu não imaginava, mas é o primeiro que vem com esse tipo de resposta. What? O primeiro dos entrevistados que vem com esse tipo de resposta. Eu não gosto de upar, a parte principal do jogo. Ah não, o jogo é legal o resto, mas o pai é a pior. É legal pra nível inicial, mas depois que começa a morrer, se matar pra upar. Pegar pouca porcentagem, aí não, aí eu começo a cansar e só upo na repetitiva. Repetir o caralho, especial. Se tu mata um bicho e não upa 50% é tortura, entendeu? Não, eu não paro nem 0.1, aí é tortura. Nem 2.0.1. Aí começa a irritar. Entendi. E o que você gosta de fazer fora do Ragnarok? Ah, vamos ver. Censura, André, censura, por favor. Não. Ah, vai aparecer no blog, deixa ver. Então, eu gosto de... Já assisti anime, vai, assisti anime. É a melhor que tem, que não seja putaria no meio. Opa, eu tava assistindo uma resposta envolvendo RedTube de novo. Não, eu ia falar punheta, né? É uns amistosos da vida, mas... Seriedade, mano. Muito treino. Oh. E... Tá bom. Continua. Oi, João, o que você fez esse tempo todo que você desapareceu do jogo, só por curiosidade? Não, eu desapareci. Ele ficou aquecendo os plots, eu sou. Oh, e aí, Eric, eu que fui entrevistado, caralho. É melhor eu desapareci porque eu tava enrolando muito. A pergunta muito. É, por que você sempre some depois de um tempo? Ah, é porque eu começo a jogar outras coisas, aí eu começo a ficar com o saco cheio do rag, eu dou uma pausinha básica. É. Sei. Depois dessa última resposta eu comecei a imaginar outra coisa. É o que? Ele é parceiro também do Vinish? É, alguma coisa assim. Eu só não me quico do server agora porque eu tô gravando, que senão já tinha me quicado em protesto. Você já tá deixando sem entrevista, tá virando dicas. Tá virando dicas, é verdade. Então vamos pular pra próxima pergunta, vamos lá. Como menestrel, qual você acha a função mais importante na UE? A minha? Não, a delicada só foi. A delicada. Pô, Menestrel, qual você acha a sua função mais importante? Ah, eu com o meu HW eu dou nevasco. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Qual é a função? Ele devia estar ainda pensando no banheiro, entendeu? Aí ele devia estar pensando qual é a função mais importante no banheiro. Não foi. Em qual a parte que o desempenho dele era melhor no sonho dele, entendeu? Era isso que ele tava pensando. Exato. Exatamente. Viu? Exatamente. Não. Vai. Viu? Vai, vamos. Não, deixa eu responder essa pergunta. Vamos sair do banheiro dessa porra. É, olha, eu queria que fosse Vulcão, mas eu tenho que ficar dando brade que é um imbecil. E no PVP, na Oi, assim, qual é o pior jeito de morrer? Você tava na diversão, aí chega lá e pum, morreu. Nossa, que pergunta inútil, mas deixa ver. É pra você responder, a gente tá entrevistando o inútil. Oh. Tá, vamos lá. Seu jeito pra morrer? Cara, eu acho que é AD. AD é chato pra caralho. Nem o Azura? Não. Azura eu vejo o cara indo. Eu tive a chance de correr AD, não. AD eu vejo ele na minha tela, eu já me mijo na hora. Chance de correr? É pouca, mas existe. Eu tô imaginando que tipo de PVP, jogador de PVP hoje o Mon é, ele vê qualquer classe, ele corre e depois ele pensa o que vai fazer. Não, é que dá pra correr um pouquinho, dá esse exemplo, se for você que não tem, eu não tinha, passou etéreo, é só ficar correndo e dando vulcão. E nós que voa. Então, vamos pra próxima. Ô, Gilmon, voltando à vida real, o que você menos gosta de fazer? Puta que pariu. Deixa eu ver, coisa que eu menos gosto de fazer? Coisa que eu menos gosto de fazer. Eu não gosto de ir pra escola. Eu não gosto de fazer lição de casa. Ir pra escola até que vai. Mas lição de casa, eu achava que a escola só tinha que ficar lá. Não tinha que ir pra minha casa, não. Não tinha que ser uma maldição isso. Teu sonho era ser burro? Não. Eu ia pra escola, mas eu ia dele. Não. Eu não gosto de lição de casa. E, irmão, agora que falaram de sonho, não aqueles que você vai pro banheiro, mas... eu lembro que uma vez uma postagem no blog você fez... Agora que eu já entrei no blog, meu próximo sonho é dominar o mundo. Fora a dominação mundial, você tem algum sonho? Tipo, sair da escola? Fora a dominação mundial. Olha, eu quero trabalhar com o computador, eu sonho bastante em trabalhar no Google, se não trabalhar na BGM. Trabalhar em algum lugar que ganhe muito. Faxineiro da Google não ganha tanto. O mendigo também sonha isso, entendeu? A parte de trabalhar com o computador. Mas eu acho que o sonho dele seria a programação de jogos, não? Ah, não, não tenho saco, não. Nossa, fazer script do jogo pra cada resposta que tem, pra cada movimento que o cara dá, assim, que dá a resposta, essas porcarias, com o pouco que eu mexi no RPG Maker, eu não gosto, não. Nossa, você tá levando em base RPG Maker, você não viu nada, cara. Então, RPG Maker é ridículo comparado a você programar o jogo. Então, aí já, se o negócio básico do básico já me irrita, eu não quero ver o resto, eu quero trabalhar uma coisa mais, menos a ver com o jogo. Prefiro só jogar mesmo. Mais fácil, né? Pois é. E, irmão, você falou que uma das coisas que você mais gosta de fazer é ver anime. Quais animes você tá acompanhando? Uma sei que é mais de um. Quais animes você tá acompanhando ultimamente? Ó, eu acompanho, Nossa, aquele é os clássicozinhos que é One Piece, Naruto e Bleach. E esses aí que eu gosto. Ah, não, também comprei o Reborn. Mesmo me arrependendo um pouco, mas é só aí que eu assisto. E mangá, você lê algum mangá? Eu sei que lê qual. É, esses aí, que assiste anime eu não assisto muito não, porque eu não consigo esperar, não consigo pensar que tem coisa que já acontece, que já sabem que vai acontecer e que eu não sei. Eu não aguento ficar assim. Aí eu não gosto muito de anime. Ah, saquei. Então, como você disse, você não gosta de upar, como foi o seu 99? Ah, vai se fuder. Meu Deus. Fala, caramba. Não, meu 99 foi basicamente eu upando com a charzinha do anime, com a sumo sacerdotisa dele, dando suporte pro Fast, usando os Zephyrus, ou se não, usando o anime. E era assim, aí ficava lá meu bard sentado e foi. Aí eu tive que pagar pra 98, pra 99, eu paguei uns 6kk, 9kk pro anime meu pá. Enquanto eu ficava com o bardo, dando braje. E o Fast com a Glace. E aí, você não sozinho o 99, não teve? O quê? Nenhuma vontade de ter a emoção de pegar o 99 sozinho? A vontade, não. Vou dizer a verdade, nenhuma. Zero, nula. Eu sentiria que esse 99 foi quase que obrigado. Não, que assim, tava enchendo meu saco, que eu tinha que upar, porque eu tava muito tarde já pra pegar Menestrel, já tinha que ter pegado muito tempo, já que eu tinha começado o Cleric. Foi o Jaro que tava enchendo o saco. Era eu que reclamava que eu tinha que ir pra hoje de Menestrel, porque de bardo não rolava, tá ligado? Aí eu mesmo. Cara, não foi nem isso. É que até o Jimmy já tinha passado à frente dele. É, não, o Jimmy foi a gota d'água. O Jimmy foi a gota d'água. Depois eu vi que o Jimmy tava 99 e você falou, não vou perder pra isso. E resolveu pegar o 99. Exatamente. Eu peguei o 99 e agora sou 95 e o Jimmy ainda, eu acho, né? O Jimmy já virou menos. Não, ele tá. Já virou menos. Ele tava quase. Aí o Jimmy, mas demorou bastante. Eu tava 95 de menos e ele tava ainda 93. 99, aliás. Aí foi, eu fiz minha meta, que foi ficar mais forte que o Eric enquanto 9-3, ter upado mais que 9-3, aí eu deixo só pra especial, se chegar... Mas ele não conseguiu, assim, ele só ficou no level mesmo. Eu só lamento que vai demorar pro Jimmy pegar o 9-9 dele, que senão... Só vou ver o Jomon 9-9 quando o Jimmy for. Não, você também, se for especial, até que eu vou, porque especial tô com... 150 pergaminhos lá, o enciclopédia de combate. Que rica outra coisa, né? Isso deve ter vindo de muito ovo, né? Conta aquela sua experiência dos dois álbuns mágicos lá. O que vê nos dois álbuns? Mesmo todo mundo já sabendo, né? Mas vai, pra quem tá ouvindo, que é pouca gente, diga-se de passagem. Eu tava abrindo vários ovos, eu comprei 150 reais em roupas. Aí eu pensei, não, eu vou pegar essa enciclopédia e vou abrir e vou tirar uma Ghost Ring. Aí eu abria. Veio o primeiro. Eu tava com 80k de roupas ainda sobrando. Eu falei, não, vamos abrir. Abri. Master Ring. Aí eu queria começar a chorar. Aí o Eric falou, não, vamos lá, que eu tô cagado, eu tiro pra você uma boa. Eu vou tirar com toda certeza. Aí fomos pra cômodo, abri. Não, eu abri o primeiro e tirei o... E abriu, aí tirou, vai. Aí ele foi lá, vou clicar duas vezes, hein, André? Aí eu falei, beleza, vai, clica que eu vou tirar a porcaria da print. Aí ele abriu, eu tiro a print. Aí o jogo lagou. Aí eu falei assim, é Ghost Ring, mano. Aí eu vi lá, a carta Eclipse saiu. Aí depois disso eu criei, mano. Depois disso, eu e o Neri estamos em consertar e fim de semana com alguém pra... Nossa. Então, vamos para experiências boas. Próxima perguntinha. Então, André, você não planeja ter nenhuma trans, não? Nem que seja política? Trans? Se eu tentar uma, vai ser só no Renew. Se eu tentar sozinho uma, né? Vai ser só no Renew, que eu vou tentar um LK. Um LK, possivelmente, ou se não um Mestre Ferreira. Não, nada, não. Menestrel pra mim tá ótimo. E assim, a classe Menestrel tem alguma coisa a ver com você gostar de música? Não, é só o vulcão e a parte de pensar, eu vou jogar o WoW e quase parado. Eu não vou ter que fazer muita coisa, eu sou essencial, vão falar, olha que brage bom. Aí já foi o suficiente pra ele. Que não é tão bom. Até o Vini já disse. Sentindo uma ponta de inveja do Jauro. Nada. Pois. Nem uma pontinha. Você tinha comentado que você começou a jogar porque um amigo teu falou que ele tinha um lobo do deserto e ficava seguindo ele. Você tem algum pet também ou você só viu do teu amigo e não teve saco pra fazer um pet? Não, o do meu amigo não era um pet, era um monstro que tava, ele bateu e começou a seguir ele. Ele fez um pet. Ah, um belo gente ter um mascote durante um mapa, tá ligado? Que ele saiu do mapa e sumiu. Aí descobrimos tudo, foi tudo fácil a dele. Mas assim, pet no Thor eu tive um Jomon Jr., que era um pintinho, mas eu não tinha saco pra alimentar no meu UP. Aliás, no meu um nível de UP eu não tive saco. O nome não era baratinho. Era baratinho, é. Aí, nisso, o que eu mais gostei foi de um Shai Gui, caralho. Um Goblin Natalino que eu ganhei lá no Chaos. Ah, saquei. E assim, você não tem vontade de ter nenhum outro tipo de pet agora que a Login meteu o monstro no server pra ser pet? Nenhuma vontade, se o pet me desse 99 em todos os atributos, eu até tava pensando, mas como não... O Jomon tem paciência pra pouca coisa, né? A gente vai resumir ele no final da entrevista, entendeu? Vamos. Ah, obrigado. Você tem alguma habilidade preferida, fora o vulcão? Deixa eu ver, uma habilidade preferida? Deixa eu ver... Bomba ácida é tesão. Vê aquela bombinha saindo. Enquanto não é em mim, é muito louco. Quando não é em mim, é muito louco. Beleza. E o Renew, assim, que tá chegando e tudo, você acha que o jogo vai ficar melhor ou vai ficar pior? Em questão do UP? Se o UP melhorar, o jogo vai ficar melhor. Se o UP não melhorar e até dificultar, como tem uns viado falando, aí eu paro com o Rai. Eu só jogo o UP, eu não vou upar mais nada, eu vou parar 9-5. Eu vou ser o único menestrel do servidor que não vai sair pra mim estranho. Não. Esperanças acabadas. Mas o sistema dos atributos, você tá preocupado com isso ou na hora você vai tacar em qualquer lugar e acabou? Não, preocupado eu não tô, que eu quero ver os tutoriais que vai sair, os testes, o sacre, essas coisas. Mas o que eu vou ficar triste vai ser que vai acabar IC. Não vou ter mais vulcão IC, aí já perde uma grande utilidade pra matar alguma coisa. É, mas é triste. Então, ô André, você não vai fazer curso nenhum ano que vem, alguma coisa assim? A ver com informática no carro? A parte nada sobre o jogo, mas não vou fazer, eu tô pensando em fazer curso em japonês. Então, vamos acabar a primeira parte, então, pra não ficar grandinho. Eu vou querer sem laço. É mesmo, dá barra effect e reloga aí. Não, eu quero minha aura, tá ligado? Eu quero que mostre que eu tenho que o jogo faz sprites pra minhas bolinhas de aura. Pega na minha bola se você gostar tanto. Pega não. Ih, eu não, tá ligado? Mas é a mesma coisa pegar numa bola e pegar você, não. É só olhar uma foto. Ah, você acha que eu quis dizer porque é diferente? Tá bom, André. Você já tá gravando. Parte. Voltamos à segunda parte, como se eles não tivessem ouvido a nossa discussão anterior. Mais uns 10 minutinhos, gente, de puras perguntas e talvez putaria sobre o André, entendeu? Que é o Jomon Etchenbat do clã. Verdade, explica pro pessoal por que Jomon Etchenbat. Etchenbat, nossa, a pergunta mudou da última, mas eu vou responder essa. Etchenbat é por causa que tem um jogo aí da Level Up também, que não anda no meu PC mais. Aí nisso tem uma bichinha chamada Kali, ela toca violão. Aí no sobrenome dela é Etchenbat. Aí como já tinha idioma no servidor que eu já tinha feito, aí caiu esse sobrenome aí junto. Saquei. E o Jomon, por quê? Ah, Jomon, é uma história meio tosca, mas eu tava querendo colocar o nome de Seiya. Mas Seiya já tinha no servidor. Aí nisso eu fiquei muito puto. Eu fiquei pensando, o que será que eu coloco? Tem que colocar uma coisa que pareça japonês. será que eu coloco? Que será que eu coloco? Isso com a minha mentezinha de 11 anos, pensando e quebrando os miolos. Aí eu lembro que eu li uma palavra errada em inglês lá do jogo do Mega Man Battle Network 5. Aí eu lembrei, porra, eu lembro que eles falam Jomon. Então já era, Jomon. Aí era Jomon com o M no final. Aí eu pensei em Digimon depois e virou N. Jomon, tá ligado? E você vai passar de ano ou vai continuar no fundamental? Como é que tá a escola? Não que convenha isso, né? Mas eu estou passando sim, estou passando sim. De ano todo mundo passa. Ai, travou bonito. É verdade, tá passando de série. Ah, mudaram a série é que é diferente. A série já mostra que não passa, tá ligado? Nem os professores botam fé. Botam uma salva. Eu tava conversando com as pessoas do clã, notei que isso tá virando comum no nosso clã. Galera, tá quase reprovando a cidade, a gente tem que estimular esse pessoal a estudar. Aproveitando que a gente tá nesse assunto aí, tá ligado? Eu queria só falar que hoje eu consegui a minha vaga no curso, entendeu? Pronto, pode continuar. Só tinha você de concorrente. Só tinha eu, mas isso que... Não, detalhes, sem detalhes, eu disse, não. Para de fazer detalhes. Deixa aí. A gente estimular a galera a estudar pelo seguinte. Se eles estudarem, provavelmente vão ficar de castigo e não vão poder jogar Ragnarok, que é o motivo deles estarem reprovando. Aí nisso, o clã começa a perder. E nas férias, onde vai ter mais gente na UO e dos clãs adversários, a gente vai estar com baixo em jogador. Ou seja, a gente acaba sendo perdendo se essa cambada de estudar. Entendi, entendi. Sentido, Fashion, já começar a estudar, colocar. Abra um livro todo dia que o mundo melhora. Não. Não, ainda tem mais coisa. Ô, Jomon, você é mestrel, uma classe que é reconhecida pelo vice em música, apesar de ser uma classe ridícula, muito noob, com as poses meio gay. Muito boa essa classe, eu vou tocar mais brade pra você. Ah, você nunca toca brade pra mim, você toca pra mais brade. Eu toco sem, eu sei que vem de ganso. Sem discussão de relação aqui. Aí, não, a gente vai discutir daqui a pouco a relação sua com o Jaro. Aí, qual seria o seu estilo de música favorito? Estilo de música, eu gosto de, eu tenho, uns 3, 4 estilos. Eu gosto de rock, eu gosto de MPB, J-rock e J-pop. Pra quem não sabe, esse J-pop, J-rock é japonês, entendeu? É, o J na frente é japonês. É, exatamente. Bom, a gente vai resumir agora o André, como que ele é. Ele é um nerd gordo, com espinhas, viciado em jogos. Safado. Pra não falar outra coisa. Não sou safado não. Isso é uma coisa. Eu tô em fase de crescimento, eu posso ter isso. Eu tô numa fase muito ruim na vida. Uma fase que acontece muitas mudanças. Eu não sou pervertido não. Eu não sou safado. Eu sou uma mente pura. Oh, claro. Ele jogou também. Então vamos encerrar a entrevista, entendeu? A gente entrevistou o Jomon, já resumi como ele é pra vocês, ele é exatamente assim, a gente já botava uma foto dele de Mario. Não, mas não tinha espinha na época mesmo. Mas o que ele pensa não mudou nada, entendeu? Claro que mudou. Então. Coloca a foto posando com a mais ou menos lá, não coloca que eu posando com a mais. Não, vou botar com o Link, com o Luffy e com o Morte, com a Morte lá do Billy Mantis. Não vou botar da Maria, tá ligado? Não, tem que colocar da Maria, ixi. Não, não vou botar da Maria. Tá bom, qual você quer? Quer com a Maria? Eu quero, não fez nada, ou com o Link? Eu fiz uma vara de boliche, tá ligado? Exatamente. Toca uma bola de boliche e fala que eu sou pelado, acabou. Uma bola de boliche branca. Branca. Não, bola de boliche preta, tá ligado? Azul, bola de boliche não, coloca de sinuca lá. Eu não quero ser o número 8. A gente vai encerrando então, o Fest tá mutado, entendeu? Não ter falado agora. Cuidado na hora de zoar, porque você pode ser o próximo. Então, falou, gente. Falou, galera, valeu. Fui. Erro de gravação no Blogspot. Coisas que vocês não deviam ouvir, mas que a gente vai mostrar porque é engraçado. A diferença é que ele é um pouco mais discreto, ele não fica no TS enquanto tá fazendo. Ah, claro que tá. Não, cara, não tem PC no banheiro. Na frente do PC é sacanagem. Não, mas você já entendeu que o Vinícius não precisa estar no banheiro, né? É, ele não ouviu o podcast dele. É pelo menos até essa parte da punheta. Olha, vou mandar a realidade da coisa. Eu prefiro na frente do PC do que ficar vendo revista. Ah, não, eu guardo as imagens na minha mente, os vídeos. Ah! É aquela coisa, né, galera? Faço fotossíntese com a luz do PC, né? Exato. Guardo, memorizo, eu penso na motivação dos personagens envolvidos, aí eu vou pro banheiro. Tá bom, eu tava vendo outra entrevista. Tá bom, então. Me esmaga minha pergunta, vai, eu sou. Agora fala, desgraçado. Vai, você não vai perguntar? Não, fala agora. Vai, pergunta aí, eu sou que pergunta logo, vai. E você quer o mapa? Eu? Não, eu. Vamos ver. Pera, um mapa louco, um mapa louco, vamos pra Luti. O mestre. Caralho, Luti. Qual o mapa, mestre das punhetas? Ué, que porra é essa? Ah, é mesmo, minha conta não é essa. Uau, não sabe nem a própria conta. O server esqueceu, faz tempo. É qual lugar, Lute mesmo? Lute, vamos lá. Lute aonde? Eu quero pegar, que eu do quero lado, ir na do frente do Papai Noel. Na frente do Papai Noel. Legal seria pedir, tipo, vai, um lugar difícil, o último andar do vulcão de Thor. Nossa, quero ver se conseguir passar no primeiro. Você tira uma foto pra gente lá, beleza? Agora eu já entendi porque tu. Agora eu já entendi porque tudo ele fala. Isso dá um tesão. Moleque parado. Ele fala. Não, AD dá mó tesão. Esse moleque deve bater punheta até pra AD. Uma bolinha vendo nele explodindo. Eu vindo em mim. Explodindo. Vamos ver, tá equipadinho, cadê as flechas? Pra que tu vai botar flechas se tu vai em loot? Sei lá, sempre pra fazer alguma coisa. É. Já tô preparando aqui. Vai que vai chover bonito agora, só tá preto. É, pensa que eu tenho que levar o Luan ainda, meu. O Luan tá aí? Tá. LOL. Manter ele calado. Ele já é um móvel da sua casa, tá ligado? Não. Um móvel da casa. Ué, móvel pequeno, um banquinho, tá ligado? Você senta nele, eu não sento nele, entendeu? Ixi, Eric, que porra é essa? Tá me traindo, mano? Vai ser. Calma.